Boa noite, igreja! O título da mensagem essa noite é Deus é poderoso para salvar. Ele é poderoso, Ele pode salvar. E como introdução, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 25, versos 19 a 30. O Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, vai nos guiar na introdução dessa mensagem. Ela não é o foco principal dessa mensagem, que está lá em Isaías 63. Mas primeiro nós vamos considerar algumas questões interessantes aqui a respeito da família de Isaac. Isaac foi filho de Abraão. E dentre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que são os principais, a Bíblia sempre se refere, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isaac é o personagem relativamente mais obscuro, que menos se fala a respeito. Se fala muito de Abraão, se fala bastante de Jacó, mas de Isaac se fala, mas não tanto. E dentro do contexto da família dele é que nós lemos essa história aqui. Gênesis 25, a partir do verso 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador. Homem do campo Jacó, porém era homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo, Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, porque estou emorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Essa introdução da configuração da família de Isaac, o filho de Abraão, lembrando que Isaac era o filho da promessa, segundo o livro de Gálatas, são introduzidos aqui dois personagens muito importantes. Os irmãos, os gêmeos, nascidos de Isaac com Rebeca, Esaú e Jacó. O próprio texto nos diz que quando Rebeca consultou a Deus, Deus fez uma profecia de que no ventre dela estavam representados dois povos, duas nações, que teriam destinos diferentes. A profecia dizia que eles representariam duas nações em dinâmica de luta, de guerra, e um povo seria sujeito a outro povo, o mais velho servindo ao mais novo. Esaú foi o primogênito, o que nasceu primeiro, e ele é o símbolo dos homens carnais. Quem é Esaú? Ele é imediatista, ele quer tudo para agora, ele é sensual. Você, estudando a história de Esaú, percebe que ele toma mulheres de povos diferentes. Ele é um homem sensual, guiado pela sensualidade. Ele é cobiçoso. Ele se preocupa com o dinheiro, ele se preocupa com a herança. E ele é um homem violento, caçador. Ele troca o seu direito de primogenitura, que era algo muito importante nos tempos bíblicos, não era coisa pequena. E ele troca esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas. Daí, a Bíblia nos disse que o povo do qual descende de Esaú se chama Edom. São os Edomitas. E os Edomitas sempre foram inimigos do povo de Israel. sempre foram inimigos os descendentes de Jacó. Em inúmeras circunstâncias da história bíblica, esse povo oprimiu o povo de Israel, fez violência contra o povo de Israel, foi uma pedra de tropeço para os filhos de Jacó. Jacó, por sua vez, ele representa os homens espirituais, ainda que em luta contra a própria carne. Lembra de Paulo? Ele diz assim: na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu percebo na minha carne uma outra lei. Jacó é bem o símbolo desse tipo de pessoa. Ele era um homem pacato. E lembra que a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo? Mansidão, tranquilidade, fé. E Jacó manifestava esse tipo de espírito. Ele era um homem caseiro, ele adorava a Deus, contemplava a natureza em adoração a Deus. Mas ele não deixou de ser um pecador, imperfeito, mentiroso, astuto. Mas, como resumo de toda essa história de Jacó com Deus, nós temos o registro de uma luta. Quando Jacó estava voltando para a terra de seus pais, e ele soube que Esaú estava caminhando contra ele, e provavelmente Jacó iria ser morto por causa das questões da herança, e ele luta com Deus: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu não te abandonarei se o Senhor não me perdoar. E ele é ali perdoado, e por isso Jacó firmou a sua posição diante de Deus pela fé, arrependimento e confissão da sua própria indignidade. Nós também devemos seguir esse exemplo. Somos indignos, imperfeitos, pecadores, fato, todos somos. E devemos assegurar a nossa posição de salvação diante de Deus, pela fé, pelo arrependimento, confessando a nossa indignidade. Bom, divididos nessas duas direções, alguns homens seguiriam o exemplo de Esaú, outros homens seguiriam o exemplo de Jacó. Então a humanidade, dividida nessas duas direções, viveu a sua história. Séculos e séculos se passaram, e aquele que é a luz do mundo, o Criador do Universo, se fez carne. Ele se faz homem e vem viver a vida entre os homens. Você conhece o nome dele, Jesus Cristo. Ele vem ao mundo, ao encontro desses homens, sejam eles parecidos com Esaú ou parecidos com Jacó, não importa. Cristo vem ao encontro de todos. E ele vem realizar propiciação, expiação, redenção pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, versos 1 e 2. E Jesus vem realizar isso com o firme objetivo de trazer tudo que está oculto nas trevas hoje à plena luz. Muitas coisas nós não sabemos, mas Ele sabe. Muitas coisas hoje são mistérios, são incógnitas, mas Ele trará para a luz todas as coisas escondidas nas trevas. E todo o Antigo Testamento apontou para Cristo. Desde Gênesis 3, verso 15, e virá o descendente da mulher, e fará guerra contra a serpente, esmagará a sua cabeça. Desde o livro do Gênesis, Cristo foi prefigurado, foi profetizado, foi ensinado que Ele viria para ser o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote, Ele é o Senhor absoluto sobre o céu e sobre a terra. E hoje nós vamos estudar uma dessas profecias a respeito de Cristo. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 63. O livro de Isaías é fonte de ensinamentos maravilhosos e aparentemente inesgotáveis. Vamos ler os versos 1 a 6, considerar algumas coisas e depois vamos ler o capítulo todo devagarzinho, tá bem? Então Isaías 63, versos 1 a 6, assim pergunta a palavra do Senhor: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu próprio furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor os embriaguei, derramando por terra o seu sangue. Sabe, meus queridos, poucos são os lugares no mundo onde você vai sentar e ouvir um texto como esse. O mundo religioso hoje está mais preocupado em moldar falsas esperanças no coração das pessoas para que elas tenham vislumbrando a solução dos seus problemas. Você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais saúde, você vai ter um amor melhor, você vai ter muitos benefícios aqui neste mundo. Mas ensinar a palavra de Deus, poucos têm desejo de fazer. Sinta-se privilegiado, feliz e abençoado por Deus por estar em um lugar diferente. Nós podemos ser poucos, e somos poucos, mas nós estamos aqui para aprender de Deus. E vamos aprender um pouco a respeito desse texto. Deus, ele faz uma introdução a respeito de si mesmo através de uma pergunta. Quem é esse que vem de Edom, que vem de Bosra? Lembra que Edom é a designação dos filhos de Esaú. Eles moravam numa certa região geográfica, então Deus se apresenta como alguém que caminha da terra de Edom em direção à terra de Israel. Essa é uma imagem interessante. Apesar de Deus ser onipresente, lembra do Salmo 139? Se subo acima dos céus, lá está; se me desço no mais profundo abismo, lá eu não posso me esconder do teu espírito, da tua presença. Apesar de Deus ser onipresente, ele se apresenta em dinâmica de movimento. E ele vem de Edom. Deus introduz a si mesmo nessa profecia como alguém que vem de Edom, da cidade de Bosra. Essas localidades foram descritas previamente no livro de Isaías. E elas representam juízo para um povo que está destinado à ira de Deus, à espada, à vingança. Deus é apresentado como aquele que marcha na plenitude da sua força e em todo o seu poder para realizar a sua vontade. E que vontade é essa? Esclarecer a verdade e realizar a salvação com poder. Esse é o verso 1. Quem é aquele que vem de Edom? E ele responde essa pergunta: eu sou aquele que fala o que é justo e que é poderoso para salvar. Essa é a resposta que Deus mesmo dá a respeito da sua identidade. Eu sou aquele que fala o que é justo. Eu sou aquele que tem poder para salvar. O texto continua fazendo menção ao lagar. E o lagar era uma estrutura onde se colocavam as uvas, um montão de cacho de uva. Existem até hoje lagares, assim, bem, entre aspas, antigos. E as pessoas pisavam ali a uva e dali tiravam o suco, dali tiravam o vinho, depois, quando ele era fermentado. E interessante que Deus apresenta essa imagem, esse texto apresenta essa imagem, como um lugar onde Deus está amassando as nações com ira, com revolta contra o pecado. E nessa atitude nos diz que a roupa de Deus ficou toda vermelha de sangue. Essa é uma imagem bastante radical, bastante interessante. E o texto nos diz que Deus fez isso sozinho. Ninguém o ajudou. E aqui nós temos uma imagem de Cristo. Cristo sozinho, pisando o lagar do vinho do furor do Deus Todo-Poderoso. Esta é a mesma imagem do Apocalipse, capítulo 19, verso 15. Mesma imagem. Ele pisou sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Se diz que as suas vestes ficaram manchadas de sangue. E aqui se evoca um contexto de redenção, de expiação, de perdão. E ele diz: porque o ano dos meus redimidos é chegado. Deus realizou redenção. Enquanto Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas, e isso revela um espírito muito egoísta. Eu estou com fome, tenho um prato de lentilhas vermelhas, parecidas com sangue. Eu troco o que é meu de direito espiritualmente por esse prato vermelho de lentilhas. Enquanto Esaú manifesta esse espírito egoísta, Cristo manifesta um espírito diferente, porque ele pisou o lagar da ira de Deus. E sabe onde foi que ele fez isso? Na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que ele pisou o lagar da ira de Deus. E foi ali que, entre aspas, ele foi manchado de sangue, da cabeça aos pés. Nós estamos acostumados a imagens da cruz com um Cristo que não sangra, não é verdade? Já viram crucifixos? É um homem inteirinho ali, né? Ele tem carne no seu rosto, ele tem carne nos seus braços, ele tem carne nas suas pernas. O máximo que colocam é um paninho nas suas partes íntimas, certo? A crucificação de Jesus não foi nada disso. Ele estava pelado, seu rosto absolutamente desfigurado por paulada, soco, chute e tudo mais que você puder imaginar, bem como o seu corpo inteiro, carregando o preço do teu e do meu pecado. Nossa mentira, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa falta de amor, nossa falta de fé. E ele pisou o lagar da ira de Deus. Cristo entregou a sua própria vida, o seu próprio sangue, no altar da ira de Deus contra o pecado. E foi ali que ele realizou uma redenção, cuja qualificação na Bíblia é eterna. Hebreus 9, verso 12. Eterna significa que ela é suficiente para perdoar os pecados todos do passado, do presente e do futuro que ainda nem havia acontecido. É por isso que hoje, se eu peco, se eu minto, se eu transgrido, se eu desejo mal, eu posso pedir perdão e Deus me perdoa baseado no que Cristo realizou já faz 2000 anos. Deus não vai pensar se vai te perdoar. Ele já te perdoou na cruz do Calvário. Basta que você assuma o seu pecado, deseje transformação e você também participará de uma redenção que é chamada de eterna e que pode te dar uma vida eterna. E ali na cruz não houve quem ajudasse a Cristo. Um dos manuscritos do Mar Morto continha um manuscrito de Isaías. No verso 5 ele acrescenta a palavra homem, ou seja, nenhum ser humano ajudou a Jesus Cristo. Ninguém ajudou ele a realizar a salvação. E o texto nos diz, o meu próprio braço me trouxe a salvação. E essa salvação é em meu favor e em seu favor. Seu furor o susteve e sob o fundamento da cruz, todos serão julgados. E os que creram serão salvos. E os que descreram serão condenados à morte. E em tudo isso, Deus é aquele que é justo e tem poder para salvar. Essa perspectiva faz, inclusive dos crentes demônios, tremerem de medo. Tiago 2,19. Os pecadores não arrependidos tremem de medo diante dessa perspectiva, porque ela os condena. E assim deve ser. Essa mesma perspectiva gera no coração daquele que se arrepende do seu pecado um cântico de celebração, de amor, de louvor a Deus, porque ele realizou uma salvação poderosa para salvar. E é exatamente nesses termos que o texto continua, versos 7 a 9. Quando o profeta contemplou tudo isso que eu estou dizendo para vocês, ele disse assim, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua misericórdia, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O profeta contemplou a Cristo manchado de sangue, sofrendo a ira do furor de Deus, sozinho, sem ninguém o ajudar. E ao contrário de ter pena de Jesus, como muitos têm, e ao contrário de verem Jesus como um coitadinho, Isaías entendeu uma coisa. A cruz foi um ato de imensa bondade de Deus. Imenso amor, imensa misericórdia, infinita por todos os seres humanos. E nós devemos celebrar isso, porque isso é glorioso. Deus liberta, Deus concede verdade, Deus dá redenção e salvação. Com grande bondade, com grande carinho. E sabe, Deus seria justo de condenar todo mundo. Todos nós erramos, somos pecadores, infiéis. E ele seria perfeitamente justo de não dar salvação, de não morrer por nós, de nos abandonar ao demônio, ao mundo, a nós mesmos, ao pecado. Mas ele se recusa a fazer isso e morre por nós, pela multidão das suas misericórdias. Deus nos reconhece como seus filhos. Lembra 1 João 3? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Grande amor. E ele sabia que, com acesso à sua graça e à sua verdade, apesar de imperfeitos, nós não seríamos mentirosos. E foi o que a Bíblia disse. Certamente são filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. É isso que Deus é, Salvador. Cristo percebeu que, se ele viesse ao mundo, muitos se agarrariam à sua mensagem de salvação com fé, com amor, e ele realizou isso em nosso favor com poder. E o verso 9, para mim, é um dos mais esclarecedores da Bíblia. Em toda a sua angústia, foi Deus angustiado. Um dos maiores argumentos que os ateus dizem contra a existência de Deus é o terrível sofrimento que esse mundo está presenciando. E eles pensam que Deus é um ser insensível no céu, mas a Bíblia apresenta um quadro diferente. Deus é um pai que sofre ao lado dos seus filhos na terra. Nenhuma aflição é sentida no coração humano que não seja sentida no coração do Pai, Deus. Desejado de todas as nações, página 356. Não tem um sofrimento, uma decepção, uma angústia, uma lágrima, uma dor física, ou seja, mental, espiritual, emocional, familiar, que não seja sentida no coração de Deus. Porque ele não é indiferente, muito pelo contrário. Agora pensa no sofrimento das pessoas que não têm o que comer hoje. Não é simplesmente um sofrimento intelectual, é um sofrimento bastante físico. E saiba que esse sentimento é sentido no coração de Deus. Pensa em toda a dor de todos os doentes. Pensa em toda a angústia das mães e dos pais dos filhos drogados. Pensa na dor dos maridos e mulheres abandonados pelos seus cônjuges. Pensa. E saiba que tudo isso é sentido no coração de Deus. O texto nos disse que Deus enviou o anjo da sua presença para o salvar. Deus nos salva através do ministério dos anjos, de perigos que a gente nem mesmo fica sabendo que passamos. E tudo isso tem um motivo, porque ele ama, tem compaixão, e é por isso que ele nos dá a redenção. Mas sabe que, mesmo sabendo tudo isso, a humanidade é terrivelmente pecadora, ingrata. E olha só os versos 10 a 14, que é a continuação do texto. Qual é a resposta humana a tudo isso? Lê a tua Bíblia aí. Isaías 63, versos 10 em diante, até o 14. Mas eles, os homens, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo, Deus, pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares para ti um nome glorioso. Como resposta, inclusive à redenção, os seres humanos são rebeldes contra Deus e entristecem o seu espírito. Essa é a verdade na minha vida e na sua vida. E nessa atmosfera, o verso 10 nos diz que Deus se torna o nosso inimigo. E como eu já disse antes, poucos lugares do mundo você ouviria essa verdade. Não é porque aqui nós somos melhores. Não sou melhor que ninguém. Mas aqui habita o Espírito de Deus, a palavra do Deus eterno. E lembra do que Jesus orou ao Pai? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E se a palavra de Deus diz que na nossa rebelião Deus se torna em nosso inimigo, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para dizer que Deus vai virar seu amigo enquanto você é rebelde contra ele, só porque você dá o teu dízimo na minha igreja? Será que é isso? que é não estar em rebeldia contra Deus? Poucos lugares do mundo você ouviria essa mensagem. Mas verdade seja dita, e a verdade é a palavra de Deus. João 17, 17. Mas, graças a Deus, que quando Deus se torna o nosso inimigo, nós temos uma oportunidade. E a oportunidade é nos perguntar, onde está aquele Deus maravilhoso que com misericórdia e amor livrou o povo da terra do Egito? Fez milagres maravilhosos. Nós podemos clamar, suspirar e orar. Senhor, onde tu estás? Onde estás, Senhor? O Senhor que abriu o mar. O Senhor que tem um nome eterno. O Senhor que concede alívio, descanso, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Mateus 11, 30. Onde Deus está? Isaías vai nos responder. Versos 15 a 19. O texto continua dizendo, atenta do céu e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário e tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Meus amados irmãos, Deus habita um céu de glória, de luz, de paz, de alegria, de felicidade imensa, infinita, incapaz de ser descrita por um pecador. É lá que ele habita. Isaías sabia disso e orou a Deus assim, Pai, Senhor, olha da morada onde tu moras, olha para a gente e lembra que o Senhor é zeloso, que as tuas obras são poderosas. Mas Isaías se sentia numa condição pesada, difícil. Talvez alguns de nós possamos nos sentir assim às vezes. E Isaías, ele diz algo assim, estranho, né? Diferente. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ele tinha a impressão que Deus estava excluindo ele do seu amor, da sua misericórdia, da sua ternura, da sua bondade. E esse é um sentimento difícil, é um sentimento pesado, porque todos nós gostaríamos de sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais poderosa na solução daquilo que a gente acha que deveria ser resolvido. Na nossa vida pessoal, familiar, financeira, espiritual, de entendimento da Bíblia e etc. A gente sabe que a gente se sente assim às vezes. Tudo deveria ser diferente. Tudo poderia ser diferente, mas não é. Mas ainda assim, o texto diz que Deus é o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Jacó, né, que é Israel, não nos reconheça. Nós somos estranhos aos homens, é verdade, mas Deus nos conhece. E nós somos objetos da sua redenção. Lembra do texto? Nosso Redentor é o teu nome desde os dias da antiguidade. Agora, o verso 17 é um verso talvez o mais difícil dessa perícope, desta parte do texto bíblico. E ele nos impede de manifestar um espírito indisposto a pensar e pensar de forma séria em algumas questões. No texto nos é dito que Deus nos faz desviar dos seus caminhos e endurece o nosso coração para que a gente não tema Ele. Essa é uma linguagem dura, pesada. E muitos tentam colocar panos quentes nessa situação, dizendo que, na verdade, Deus não faz isso, Deus só permite. Já ouviram essa conversa? Muitas vezes se usa esse argumento, não, Deus não faz isso, Deus permite. Sabe, irmãos, que eu levo muito a sério Mateus 10, 29. E nada acontece sem o consentimento de Deus, sem que Deus permita. Todos nós devemos levar isso a sério, isso é verdade. Agora, a Bíblia apresenta tal situação como obra de Deus, realizada por Ele. Portanto, nós devemos entender uma coisa na atuação de Deus para conosco. Se nós queremos nos desviar dos caminhos de Deus, se nós queremos endurecer o nosso coração, Deus fará isso em nós. E nós devemos estar atentos a isso e pedir que Ele nos livre disso. Por amor de nós, que Deus não nos faça desejar estar longe dEle, mas cada vez mais perto, para que não nos afastemos envergonhados no dia da sua vinda. 1 João 2, verso 28. E dessa forma, irmãos, nós não seremos mais um povo que parece um povo sobre quem Deus não domina, com graça, amor e com poder. Para terminar, um resumo de tudo que nós ouvimos hoje. Se nós pecamos, Ele nos faz pecar. Se nós nos rebelamos, Ele se torna o nosso inimigo. Mas, se a gente não pode ajudá-lo, Ele realiza a salvação sozinho. Se nós reconhecemos o Seu nome, Ele abre o mar diante de nós. Se nós nos entregamos a Ele, Ele nos guia a Jerusalém Celestial. Se nós sofremos angústia nesse mundo, Ele também é angustiado. E se você aceitar a redenção, Ele é poderoso para te salvar. Será que alguém aqui não precisa de salvação? Eu vou dizer para você quem não precisa de salvação. Quem não tem pecado. Quem não tem pecado não precisa de salvação. Essa noite eu preciso de salvação. Você precisa? Um dia, a Bíblia diz que todo olho o verá quando ele voltar nas nuvens do céu. E um dia, a Bíblia também diz que todo joelho se dobrará diante dele. Uns para a salvação, outros para a perdição. Eu não quero que você se ajoelhe por obrigação. Você não tem obrigação de se ajoelhar. Mas se você deseja se ajoelhar diante dele para a salvação, você tem esse privilégio de fazer isso agora. Eu vou fazer isso porque eu preciso disso. E nós vamos terminar essa mensagem em oração. Papai do céu, maravilhoso, obrigado porque Tu és um Deus maior e melhor do que nós podemos imaginar, Deus. O Teu poder é infinito, Pai, na criação e na redenção. E nós nos sentimos envergonhados de abrirmos pouco o nosso coração para a manifestação do Teu poder. Que o Senhor perdoe a cada um de nós a nossa maldade, a nossa malícia, a nossa vaidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de amor, as nossas transgressões contra os Teus mandamentos, sejam eles quais forem, em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, em relação à ternura, ao companheirismo, à amizade cristã, ou a qualquer coisa que eu não tenha me referido aqui, Pai. Que o Senhor nos perdoe e transforme no íntimo da alma de cada um de nós, Pai. E que o Senhor manifeste o Teu poder para a salvação de cada um de nós. Que nada impeça a Tua obra de graça, de poder, de amor. E que um dia possamos estar ajoelhados diante de Ti com um coração perfeito, absolutamente perfeito, para nunca mais pecar na Tua presença. Dá-nos graça para vivermos neste mundo. Que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte. E se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus. Senhor, fica conosco, por favor, e dá-nos uma ótima noite. É o que Te pedimos, confiados no nome de Jesus Cristo. Amém.